Fred e Ruxpin, podemos ser amigos? Eu adoro falar com gente. Eu gostaria também de apresentar alguns dos meus amigos. Vamos curtir juntos um monte de horas gostosas. Agora, ouça este som. Esse som indica que você deve abrir o livro na página 1. Cada vez que você ouvir esse som, deverá virar a página. Tá legal? Veja o desenho do Grubby. Ele tem sido um ótimo amigo meu por muito tempo. Diga oi para nosso novo amigo, Grubby. Olá, tudo bem? Como vai? Lembra? Vire a página. Grubby, lembra esta canção? Lógico que lembro. Engenhoca. Eu sou inventor. E de fato, nos descobrimos. maravilhoso inventor. Oh, eu acho que maravilhoso poderá ser um pouco exagerado. Provavelmente será suficiente dizer um magnífico inventor. Nós também descobrimos que o Engenhoca é maravilhoso. Nós contamos para o Engenhoca que estávamos viajando em busca de um tesouro. Ele comentou que um dos seus últimos inventos poderia ser de grande utilidade para nós. Grub e eu estávamos muito interessados e fomos até a casa do Engenhoca para ver do que se tratava. Eis aqui, eu a chamo de aeronave. Mas parece um barco. De fato, no início devia ser um barco, mas depois eu percebi que não sou muito chegado à água. Não? Você não é chegado à água? Seria conveniente para um barco ser chegado à água. Precisamente. Essa foi exatamente a conclusão a que eu cheguei. Mas aí, a ideia me ocorreu. Se um barco pode flutuar na água, pode também flutuar no ar. Quer dizer, se o ar estiver quente, né? Engenhoca explicou que insuflando ar quente num balão gigante por baixo da nave, o ar quente subirá e levantará a nave do chão. Parecia lógico, mas alguma coisa parecia errada. Peter, alguma coisa está me parecendo errada. Assim que o balão começou a ser enchido com ar quente, a nave começou a se desprender do chão. Peter, está funcionando! Sim, exatamente como eu esperava. Tenho certeza de que todas as amarras estejam apertadas. E que todo mundo esteja a bordo. A nave se desprendeu do chão. E Engenhoca estava deliciado com seu novo invento. Mas mesmo assim, ainda alguma coisa parecia estar errada. Grub, você sabe o que é? Ted, ainda me parece que tem alguma coisa errada. E eu acho que sei o que é. Um pássaro e muito bonita. Bom, eu acho. Que doçura! E quem é você? Meu nome é Ted Ruxpin. Estes são os meus amigos, Grubby e Newton Engenhoca. Como vai? Como vai você? Como vai? Meu nome é Leota. É um prazer conhecê-la. E sinto muito ter danificado sua árvore. Certeza. Vocês conhecem os princípios básicos da aerodinâmica, não conhecem? Leota nos ajudou a descer da árvore e depois nos deu algumas instruções sobre como deveríamos dirigir a aeronave. Para dirigir a nave numa determinada direção, vocês devem imprimir uma força na direção contrária, tal como num dirigível manual. Depois vocês deverão saber alguma coisa sobre o efeito dos ventos nos diversos aspectos da navegação. É muito simples. Bom, para nós tudo parecia muito confuso no início, mas Leota tinha voado toda a sua vida e sabia exatamente o que deveríamos fazer para que a nave funcionasse. E assim, finalmente a nave voou perfeitamente. E dissemos tchau a Leota. Estávamos novamente a caminho de Grundo, em busca de grandes aventuras e quem sabe até mesmo de um tesouro. Grubby e eu tínhamos achado dois novos amigos, Newton Engenhoca e Leota, a fada. Nós começamos procurando um tesouro, mas acho que não nos importamos por não achar nenhum. O importante mesmo são as pessoas que vamos conhecendo e as novas coisas que vamos descobrindo na nossa viagem. Gente conhecer, então venha e desvende o mundo aqui. Vai ser ótimo! Porque as folhas caem no outono e o que faz o sol partir? Porque no verão faz calor e o inverno é frio. Porque a primavera é uma flor e a chuva enche o rio. O que faz um lindo beija-flor parar em pleno ar? E se eu solto meu balão, não sei onde ele vai chegar. É, eu nunca havia pensado nisso. Venha e desvende o mundo aqui. Muita coisa nova pra se ver, gente conhecer. Então venha e desvende o mundo aqui. Grubby, será que o céu sabe que tem a mesma cor do mar? O que faz o raio acender? A noite no escuro e o trovão ensurdecer com todo o seu barulho. O que faz um simples gato correr atrás do rato? Não pra lhe dar um beijo, mas sim tomar o queijo. Ted, deixa isso pra lá. Ah, tá legal. Venha e desvende o mundo aqui. Muita coisa nova pra se ver, gente conhecer. Então venha e desvende o mundo aqui. Então, Ted, vamos logo. É um mundo de aventuras pra gente curtir. Venha e desvende o mundo aqui. Vende.